Eu estava conversando, Pedro, agora rapidinho, o seguinte, que como eu trabalho esse conhecimento da masofia, quem estava aqui na semana passada? Opa, já tem bastante gente. E eu vim preparado para falar uma coisa, até a Jassi me falou, mas aí entra essa entidade que ele estava conversando, que estava conversando através dele, e aí ele sabe como é que é, o pessoal começa, olha, vamos mudar um pouquinho, porque esses assuntos que ele trouxe são muito importantes, entendeu? Muita coisa do que ele acabou de falar, a entidade falou, tem muito a ver com a masofia. Algumas outras coisas mudam um pouco, mas em linhas gerais, é isso. O que é a masofia? Rapidinho, a masofia é um conhecimento que vem dos espaciais, que durante 50 anos, 60 anos, foi administrado aqui no Brasil por um médium, principalmente de transporte, chamado Luiz Gonzaga Scorsetti de Paula. Ele trabalhava com 5 entidades, basicamente, da constelação de Sirius, e que fazem parte, são muitas missões aqui no planeta. É uma missão chamada Ors Naran, escreve assim, quer ver? É fácil. Chamada O-R-S, Naran. Ors é como os extraterrestres espaciais chamam o nosso sistema solar. Essas palavras que vocês estão vendo aqui são, na verdade, mantras que eles trabalham dessa forma. Por exemplo, ele estava falando com uma entidade agora. Como era o nome dela? Anton. Ok. O que que os ETs chamam de Anton? O que eles chamam de Anton é o elo de comunicação entre eles e o Pedro. Por exemplo, se o Anton for falar com ele, já não vai se chamar Anton. Vai se chamar, um exemplo, Sub, mas é a mesma entidade. O que que eles chamam, esses nomes que eles dão, esses mantras, são o nome da amizade que é feita, da relação entre dois seres humanos. Um que está encarnado, que é o Pedro, que é um médium, o outro que está em outra dimensão, que é a entidade. Então, esses nomes, eles costumam dizer que é a relação entre um e outro. Eu botei esse nome aqui, Gibdi Baba Or. Por quê? Porque a entidade que conversou com ele explicou que a gente está vivendo esse processo no planeta Terra de uma forma muito violenta. Esse camarada aqui é o que nós aqui chamamos de o anticristo. Esse é o nome que os ETs dão a ele. Esse camarada, essa entidade que possivelmente está até encarnada, como disse a entidade que conversou com o Pedro agora, ele veio com a Terra. Ele é de um planeta chamado Avis, que é um planeta que fica em Sirius, e onde o nosso planeta na época era apenas um satélite. Aí esse camarada aqui, com a equipe deles de, como é que se chama, de guerreiros, de soldados, eles acabaram se aquartelando lá, houve um levante, porque inicialmente esse nome aqui é um nome que as entidades mágicas, os magos, deram àquele que porta a luz. Inicialmente, esse aqui era o nome de Lúcifer, mas ele foi mudado. É uma longa história, eu prometo dar uma palestra aqui só sobre isso. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, para vocês entenderem. Vamos apagar essa turma aqui, peraí. Aqui, peraí. Ok. Existem no universo, e não é um universo, são bilhões, bilhões, bilhões, bilhões de universos. Dois tipos, e apenas dois tipos de civilização. Uma chamada Sud, aqui é um, perdão, aqui é um V. V, E outra chamada Rama Mayens. São dois tipos de civilização que quando chegam na etapa mais evoluída delas, elas são espetaculares. Não falta nada ao ser humano que está encarnado num planeta onde uma dessas duas civilizações estão presentes. Agora, essas duas civilizações, quando estão começando em algum planeta, às vezes acontecem situações como está acontecendo aqui no planeta Terra. Essa civilização, especificamente, ela é extremamente carregada de magia. Muito carregada de magia. Os magos negros vêm daqui, os sacerdotes vêm daqui. Como é que eles fazem uma civilização sudivaense, na plenitude da evolução dela, como é que eles fazem? Esses magos negros são convocados a um conselho, eles criam uma entidade, essa entidade, ela traduz o que a civilização, naquele específico planeta, espera. Então ela governa baseado naquela civilização, ou seja, ela é o retrato daquela civilização. Quando, por exemplo, naquela civilização tem um determinado ser que evoluiu por algum motivo, essa entidade, ela modifica, e assim vai. Isso basicamente é o que acontece numa sociedade sudivaense. A sociedade ramamaense, que é de onde vem o mestre Sananda, já é uma sociedade que trabalha do nosso eu interior para fora. Ela não é de fora para dentro, ela trabalha de dentro para fora. Entendeu? Por isso, a entidade falou muito especificamente da nossa reforma íntima. A gente tem que se conhecer a si mesmo. As respostas que vocês procuram, a casa aqui tenta ajudar de alguma forma. Mas essas respostas vocês só vão encontrar dentro de cada um de vocês. Isso não tem como mudar. Porque o que está acontecendo no que a gente chama de transição planetária? O que está acontecendo é o seguinte. Nós temos um Sol que pertence, que é um Sol que toma conta desse nosso sistema solar. Chama Alcione. Ok. Esse Sol, ele está passando por uma região do universo que está deixando de ser positiva, sudivaense, para se tornar negativa, que é ramamaense. Esse positivo e negativo não quer dizer bem e mal, ruim e bom, nada disso. São polaridades, são campos gravitacionais. Por isso, ao a gente estar mudando essa perspectiva vibracional e em termos de campo no universo e no nosso própria galáxia e no nosso sistema solar, é que a gente vai mudar o planeta Terra, aqui o planeta Terra, ele vai deixar de ser uma civilização sudivaense e vai passar a ser uma civilização ramamaense. Ou seja, a Terra vai ser negativa, a Terra vai ser feminina, a Terra vai ser feminina, negativa, ela vai ser yin. Atualmente a Terra é uma mistura, uma salada de yin com yang. Não tem jeito. Então, entendam bem, quem não tiver com esse campo vibracional, que foi o que a entidade falou de uma outra forma, de uma forma mais porrada para vocês, quem não tiver, porque às vezes a entidade, as entidades vêm aqui, e aliás eu quero deixar uma coisa clara, eu já percebi, o Pedro, eu, às vezes através das palestras a gente vê que muita gente critica o trabalho que ele vem fazendo, ele como Pedro, encarnado aqui, um ser humano, um cara que, o cara é médium, não tem jeito, a gente trabalha na Amazofia, a gente trabalha com vários tipos de médium, a gente vai a centros espíritas de Umbanda, porque é um negócio, às vezes tem médios que, pô, o cara enlouquece, bicho. que é muita entidade falando com ele. E não existe nenhuma mentira nisso aí. Isso realmente acontece. Ele tem a sensibilidade de ser clarividente, de ser vidente. Então, isso está acontecendo com ele por quê? Porque ele tem uma função dentro desse projeto aqui no planeta. Ele não estaria aqui, pô. Ele estaria em outro planeta. Ou você, qualquer um de nós aqui. Todos nós aqui nessa sala somos médiums. Não, digamos assim, no mesmo nível que ele, mas nós somos médiums. E o que a gente tem que fazer para trabalhar essa mediunidade? Frequentar centros espíritas, ou de Umbanda, ou de Candomblé, e ajudar o próximo. Ajudando esse trabalho de cura, porque isso aqui, na verdade, é um trabalho de cura. Ele falou para mim, e eu já sei que é assim, porque eu não vejo, mas eu sinto. Tem uma porção de extraterrestre aqui, só com os aparelhinhos. Tem aparelhos que eles colocam em vocês, que é para daqui a 2, 3, 4 semanas, vocês dormindo, ao desdobrar o corpo, eles aí vão fazer uma cirurgia em vocês. Porque tem algum problema que precisa ser solucionado. Porque não se enganem, nenhum de nós nesse planeta pertence a esse planeta. Nós temos nesse planeta 3 raças principais. Uma delas, que é a grande com 11 povos, são os Omaras, que vieram de um outro universo. Nós temos os Kaapas, escreve assim, ó, K-A-A-P-A-S, que vieram desse planeta Avis, que são esses que é o Kid Baba Ouro, faz parte dessa turma. E nós ainda temos os Darmonianos, que vieram de um planeta desse sistema solar, que ele explodiu. Por que ele explodiu? Porque o planeta era de uma asepsia que, pela mãe do guarda, eles não tinham animal, planta, vida microscópica, não tinham nada. Eles só tinham seres masculinos que eram feitos em laboratório por mulheres, que são as chamadas virgens, as virgens negras, que Maria, blá, blá, blá, mais ou menos por aí. E esses caras, a entidade que tomava conta desse planeta, que era uma entidade sudivaense, ela enlouqueceu tanto, os caras fizeram, a entidade enlouqueceu, que ela explodiu o planeta. Porque para os ETs, os extraterrestres, espaciais, você tem que entender o seguinte, eles detêm uma tecnologia que é absurda, gente, não chega nem à nossa imaginação. Agora, nós somos iguais a eles. Nós somos deuses, como Jesus falava quando esteve aqui em Nazaré. Entendeu? Aliás, tem um negócio interessante. Eu sempre trago uns livros. Esse aqui, por exemplo, é um livro que eu recomendo a todos. Depois eu dou para ela aqui, ela vai passando. Jesus, a verdade e a vida. Jesus, a entidade que virou aquela manifestação chamada Jesus. Quando ele acabou a crucificação, ele vai, é colocado numa tumba, segundo a Bíblia, e ali a tumba foi aberta, não tinha mais ninguém, não sei o que, não sei o que lá, e ele desapareceu e começa a aparecer para os apóstolos, para Maria Madalena, essa coisa toda. Esse livro e os ETs explicam que naquela ocasião, a entidade de Jesus chamou os essênios, que era um povo daquela época que veio só para aquela encarnação dele para ajudá-lo, diz, olha, vocês têm que reconstruir meu corpo, porque eu vou continuar, cara. Agora, reconstruir do jeito que está aí, estou com chaga, não tem problema não, tanto que ele aparecia às vezes com o corpo antigo e com o corpo normal, depois dele ter feito aquela ascensão. Esse camarada, cujo nome ele falou aqui domingo passado, que é o nosso Eshua Ben Pandira, é uma das manifestações de Jesus. Ele aí chama Maria, a mãe dele, chama uma outra irmã dele, chamada Maria também, e ele com 3 Marias, Maria Madalena, que é a contraparte dele, espiritual, Maria mãe, e Maria irmã, e vão para onde? Vão para Caxemira, vão para a Índia. Ah, ele chamou um apóstolo também, que eu esqueci o nome agora, que é cheio de igreja lá com o nome desse apóstolo dele. E lá ele ficou, viveu até os 120 anos de idade, teve descendentes, normal, Para esse pessoal, gente, isso é normal. Essa entidade que estava conversando aqui com vocês agora, os ETs explicam que é o seguinte. Onde é que está aqui? Ah, está aqui. Deixa eu apagar aqui, caiu, mas tudo bem. Vocês desculpem aí o mau jeito, mas eu vou contratar um contra-rega aqui para me ajudar. Contra-rega, produtor! Vamos lá. Vítese A, que separado. Aqui um outro nome. Ati M O I N S. Visiatimões. O que são os visiatimões? Eles fazem parte, é um grupo bélico do tipo que estava aqui falando com ele, que é o único, é a única civilização nos universos inteiros que tem autorização dos casais que são, cada universo é um casal que toma conta, é uma mônada que toma conta. Eles têm autorização desses casais para ajudar em processos interplanetários, como é o nosso caso. Então, se você vê um visiatimon na tua frente, não mexe com ele. Ele não foi feito para bater papo contigo. A função deles nesse planeta aqui é pegar aquela turma que ele está falando aí, draconianos e não sei o que, não sei o que lá, e pegar esse pessoal e tchau, bênção. Por quê? Porque a maioria desses visiatimões, eu vou apagar aqui para mostrar uma coisa para vocês. A maioria desses visiatimões, eles detêm uma tecnologia que é interessante. Eles detêm uma tecnologia mecânica de naves. Eles trabalham as naves, entre parênteses, top de linha, e trabalham naves mecânicas. Porque nós vamos ter aqui no planeta batalhas, vocês vão olhar para o céu, vão ver uma opção de luz assim, piscando, né? São os caras brigando. Porque essa turma que está aqui, e eu vou explicar quem são, no ponto de vista da Amazofia, na perspectiva dos ETs dessa missão Osnaran. Quem são essas entidades que estão aqui? Vai ter briga. Vai ter disco voador voando para lá, disco voador voando para cá. E os visiatimões, eles detêm essa técnica mecânica. Eles não precisam só trabalhar com os meridianos. Eles trabalham naves pequenas. E eles têm diversos tamanhos. As naves dele, inclusive, o Luiz Gonzaga falava que eram interessantes, que elas pareciam assim umas coisas bélicas mesmo. Parecem, né? Uns capacetes, uns tanques. Tudo voando, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui no planeta Camatreões. Nós temos os Gogs, e temos os com K, os Codos, fora os paraquedistas que estão por aí, o pessoal que não tem o que fazer na vida, vem aqui para o planeta Terra para encher o saco da gente. Essas três raças aqui, esses aqui, chegaram aqui no planeta quando a gente estava numa espécie de quarentena, porque houve o acidente solar. Jesus olhou para a turma e falou: galera, não tem muita coisa que a gente possa fazer agora não, vamos dar um tempo, bota uma placa aqui, Terra, quarentena, e a gente depois volta. Aí foi embora o Mara, foi embora, uma porção de gente foi embora, e nós ficamos aqui. Nós, essa turma que estava aqui encarnada, ficou. Aí esses camareões chegaram, olharam para um lado, olharam para o outro, e galera aí, tem ninguém na área, vamos tomar conta. E eles dominam toda essa área de tecnologia, de política, de farmacêutica, de televisão, de mídia, porque eles trabalham com uma energia interessantíssima. Eles criam a competitividade. Você tem que ser melhor que ela, ela tem que ser melhor que ele. Eles botam isso no subconsciente das pessoas. Pô, eu fui assim, cara. Durante anos da minha vida. Eu acordei desde que eu nasci que eu ah, você tem que ser o melhor, você tem que isso, tem que aquilo, entendeu? Então, eles estão aqui. Os Gogs vieram com o planeta Terra, que era um satélite, depois que a população daquele planeta ela foi destruída pelo pessoal de Avis. Então, o que que a gente chama de destruição? Você pega aqueles seres humanos que estão encarnados, plum, eles têm lá umas técnicas que você tira o cara perde os quatro corpos inferiores dele, fica só três corpos superiores. Aí, esses Gogs, eles são o que os ETs chamam de dissidentes. O que que é um dissidente? Dissidente é um cara que é uma raça cuja cúpula daquela raça fala para vocês, olha, nós vamos acabar com essa raça, vai ficar todo mundo uma coisa só, vamos unificar tudo. Aí eu, que sou daquela raça, falo assim, pô, não tô afim, cara. Não, eu quero continuar aqui, pô. Não, mas não pode que a gente... Ah, não é? Ah, pô, aí o cara pula fora. Quando eu falo cara, eu falo uma galera. Então eles vão viajando pelos planetas buscando uma coisa que é muito comum nos universos, chamada ectoplasma. Que esse cara aqui tem... Meu Deus do céu, o que esse camarada tem de ectoplasma é uma loucura. Depois eu explico por que ele tem muito ectoplasma. E aí, esses Gogs são aqueles caras que estão nesse momento, por exemplo, em manifestações públicas, na parada gay que está tendo lá em Copacabana, nos jogos de futebol da Copa do Mundo, e o cara... E o cara, ah, que beleza, ectoplasma que eu queria. Eles provocam todas essas situações. Eles pegam, por exemplo, um camarada, o cara já é zangado pela encarnação dele, coitado, né? Aí eles vão lá, pegam um chipzinho de um cara que tá dormindo, ele vai lá e tchum, bota um chipzinho no cara. O cara, além de ficar zangado, fica mais zangado ainda. E com essa zangado, ele fica gerando ectoplasma. Mas, pasmem, esses caras aqui, os Gogs, eles contam com uma ajuda muito importante. Nós mesmos. A nossa civilização, infelizmente, é egoísta, é zangada, tem ciúme, tem possessividade, orgulho, ego. Então, quando a gente morre, é igualzinho. Aí eu desencarnei, tô lá de bobeira e tô fazendo o que aqui? Aí chega um Gog, oi, tudo bem, campeão? Beleza? Ó, tem um propósito para te fazer. Tô precisando, lá naquele jogo de futebol. Faz o seguinte, você dá uma força lá, que eu te dou uma porcentagem do ectoplasma e fico... Você não gosta de fumar? Você não gosta de beber cerveja? Pois bem, é lá mesmo que eu vou te fazer beber uma cervejinha gostosa, um cigarrinho bacana. É tão engraçado, cara, porque o Luiz Gonzaga contava que tinha um centro espírita que ele visitava e que esses caras chegavam com os desencarnados e tinha lá uma pessoa como vocês aqui agora que tinha sido um ex-fumante. Aí o cara tava naquela de voltar a fumar ou não. E eles chegavam no centro espírita, cadê fulano, rapaz? Fulano tava aqui domingo passado, ele tava aqui que eu vi. Mas não tô conseguindo localizar ele. Aí o cara sai daqui, vai ali embaixo. Ah, olha aí, achamos ele. Tá lá embaixo. Aí pum, vão lá e pegam o cara. Esses são os Gogs. Eles precisam de ectoplasma para poderem sobreviver. E os Codos, é interessante a história desses caras. Eles, assim como os Gogs, eles são dissidentes também. Só que o que que eles precisam? Eles precisam de componentes genéticos para manter a raça deles viva. Então eles vêm daquele planeta que está vindo para cá, um planeta chamado Doton, ou Nibiru, ou 666, cada um fala uma palavra. Eles vêm, esses caras, olha que coisa interessante, eles chegaram aqui 1929 para 30. Eles aportaram aqui fisicamente. O chefão deles veio. Aí o que que eles fizeram? Foram lá na Europa, onde estava sendo fomentada uma energia que para eles era interessante, chamado nazismo. Começaram a conversar com os cientistas alemães, fizeram um acordo com os cientistas alemães, tanto que os alemães eram extremamente desenvolvidos naquela situação ali. Depois, Eles fizeram o quê? Foram para os Estados Unidos, onde construíram, entre outras coisas, aquela Área 51. Toda essa tecnologia americana de aviação e europeia, tudo é tudo codo. Eles que fazem tudo isso. Eles fizeram uma troca. Olha, você deixa a gente ficar por aqui, a gente está precisando... Então eles fazem experiências genéticas com pessoas, fazem. Os caras desses pegam um de vocês aqui, eu e leva. Chega lá, o que você tirar dele? Pronto. Você tem que entender o seguinte, essa turma extraterrestre, espacial, esses caras dominam as tecnologias. Ah, mas tem um detalhe, o Pedro sabe disso. As entidades que estão ele aqui sabem disso. E ó, a turma da produção aqui atrás. Uma salva de palmas para eles. Eles explicam o seguinte: nós temos os nossos corpos são mais ou menos assim, ó. Tem aqui a mônada, aí você tem aqui um primeiro corpo, você tem um menorzinho assim, você tem um outro corpo, aí você tem um terceiro, exato, aí vem aqui um menorzinho, vem o maior, vem o menorzinho e vem o maior. Ok, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente. Ok, opa, desculpa. Esse ternário aqui é o chamado ternário superior, que os ETs dão a denominação de Zai, com a finalização Zai. Zai quer dizer o seguinte: não é perecível, isso aqui é eterno. Para você terminar com isso aqui, é uma coisa que a entidade falou ali, que às vezes acontece, mas é muito raro. Agora, esse quaternário aqui é o nosso quaternário da forma, que seria aqui o corpo mental, o corpo astral, o duplo etérico, como ele se referiu ali, o corpo etérico, e aqui, finalmente, o nosso corpo físico. Certo? Ok. O que acontece? Esse corpo etérico aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho aqui, ele é muito importante para a gente. Sem ele, não rola. Ele tem uma subdivisão aqui pequena. Isso aqui é um corpo mais ou menos assim, ó. Ele parece uma placa de computador. Se vocês olharem ele de perto, eu peguei do meu enteado isso aqui, ia jogar fora, eu falei, isso aqui é o que eu quero. Parecia que alguém falou assim para mim, ó, use isso aqui, porque isso aqui é o corpo etérico. É uma placa de computador. Entendeu? Então, o que acontece? Eles usam, os espaciais usam esse corpo. Por exemplo, tem uma pessoa aqui na sala que não sabe, mas está desenvolvendo um câncer violento. Aí o que eles fazem? Eles estão aqui, os ETs, fazendo as curas, né? Uns aparelhinhos, opa, tem um fulano aqui, Beltrano, e esse aqui, achei um aqui que está complicado. Aí eles vêm aqui, nessa faixa aqui, por exemplo, e procuram o chip que a pessoa está com esse câncer, que é uma coisa que vem daqui de cima para baixo. Alguma pessoa que, por exemplo, sempre teve raiva de todo mundo, ou mágoa. O mágoa é uma palavra mais interessante, porque mágoa tem a ver com o nosso pulmão. Aí a pessoa desenvolve um câncer no pulmão. Mas essa pessoa, para eles, é interessante que ela fique mais tempo aqui no planeta. Então eles vêm e dominam essa técnica, botam alguma maquininha aqui, algum chip, que transforma esse câncer numa coisa que vai demorar para a pessoa ir embora. E aí é que eu acho, eu fico emocionado, porque quem detém essa tecnologia é só o pessoal do bem. O pessoal do mal, aquelas três raças que eu falei para você, eles não conseguem mexer nisso aqui. Eles ficam enlouquecidos porque eles querem mexer e não conseguem. Agora, se a pessoa é uma pessoa, coitada, ela acorda, briga com o síndico do prédio dela, briga com o porteiro, briga com a mãe, aí não tem como esses caras não chegarem perto. Nós somos responsáveis por toda essa turma estar no dia a dia com a gente. Entendeu? Então, quando vocês vêm a um centro como esse, que aí é uma coisa interessante, vocês estão aqui, primeiro, porque vocês estão, tinham que estar aqui. Foi pré-marcado, pré-agendado que vocês estivessem aqui para fazer essa cura. Porque essa cura propicia que vocês fiquem mais tempo no planeta, porque eles precisam. Aí você pergunta, mas eles quem? A família espacial de vocês. Que essa é que vale. A família daqui da Terra, isso é conversa fiada. Tem relatos e centros espíritas daquela mãe que tinha 4, 5 filhos, era uma loucura com os filhos, ela morria, fazia o diabo pelos filhos. Desencarnaram os 5 num acidente de automóvel. Bastou desencarnar, ela foi para o outro lado. Ué, quem são esses 4 aí? Não conheço. Por isso, porque esse trabalho kármico que a gente tem aqui, eles explicam, eles botam, pegam 15 pessoas, mistura, ó, vocês vão ficar aí 3 mil anos na mesma família. Aí um nasce como pai, outro como mãe, outro como não sei o quê, com filho, com neto, com não sei o quê. Porque as pessoas precisam dessa vivência para melhorarem, para amarem o próximo. Sabe? Eles falam, por exemplo, eu sei que nego vai me dar porrada aqui, mas eles falam uma coisa dos animais, cara, e das plantas. Eles falam, gente, planetas é para animais, plantas e minerais. Nós humanos somos sementes. É como um passarinho. Você não pergunta para um passarinho de que árvore ele é. Ele está em uma porção de árvore jogando as sementes, pô. Então, o que nós fazemos com os animais aqui, eles... Uma outra palestra fala sobre isso. Mas eles sabem que eles dizem, animal tem que ser livre. Qualquer animal. Livre. Mas a gente bota uma coleira. Outro dia eu vi na rua, eu vi meu filho. Vem, filho. Eu, por exemplo, não tenho animal em casa. Eu tenho uma planta. Eles falam, larguem os animais, porque durante a transição planetária, eles vão ficar enlouquecidos. Porque entenda bem, esses ETs, que nós chamamos ETs do bem, eles têm todo o registro de cada grão que tem nesse planeta, cada animal, cada gente. Não adianta a gente achar que, ah, mas o teu animal vai ser extinto. Não se preocupa, não. Eles têm o registro do animal, bota o animal de novo aqui. Olha o que eles quiserem. É impressionante como é que esses caras trabalham. É um negócio muito bacana. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa que é bem interessante. Que eu me preparei aqui para ajudar o Pedro no sentido de quê? De que vocês entendam melhor... Vou trocar de óculos... As palestras que ele dá aqui através das entidades. Então vamos lá. O que que acontece numa casa como essa? Você tem primeiro um sistema, vamos botar aqui isso aqui, ó. No canto aqui. Vocês têm um sistema de classificação nessa estratosfera nossa aqui, com essa turma que está aqui perto da Terra. Vamos supor que seja um campo de número 5, 4, 3. Um sistema de classificação. Ou seja, eles têm lá em cima mapeado, esquece a casa, esquece o Pedro, esquece eu, eles têm mapeado que aqui na Terra, nessa área do planeta, tem um ponto de cura aqui. Por quê? Porque aqui houve uma conexão. Ok? Então vamos fazer um negócio assim, mais ou menos assim, ó. Uma rodinha assim, ó. Então eles sabem que aqui tem um centro de... uma área onde possa ser feita a cura. Cura que eles chamam não é curar o cara, ah, tô com dor aqui, ele cura... Não, é cura em termos gerais, é cura do teu eu. Você começar a adquirir mais conhecimento, você começar a estudar mais, você frequentar o centro espírita. Só você frequentar aqui já ajuda muito. Ah, mas ajuda muito. Pra caramba. E eles aqui têm uma coisa que eu já falei no ano passado e vou repetir aqui. Eles têm uma pontualidade muito legal. Claro que às vezes a entidade que está com ele fala um pouco mais, um pouco menos, mas eles têm uma pontualidade bem interessante. Então vamos lá. Em segundo, existe o auxílio de uma missão que eles chamam missão agenciadora. Então vamos colocar aqui, pode ser aqui, ó, uma missão agenciadora aqui. Fazer um balãozinho aqui, ó, pá, um balãozinho para cá. Então essa aqui é uma missão agenciadora, que ela é feita, por desencarnados, que têm uma capacidade evolutiva muito boa, estão lá ajudando. E um bom nível de consciência junto com as entidades. Então aqui tem entidades e tem desencarnados, que sabem exatamente o horário que começa determinada palestra aqui no centro. Hoje, por exemplo, começa em torno de 3 da tarde. Bom, aí você tem aqui duas missões também. Aqui, teoricamente, está o centro espírita aqui, essa casinha que a gente está agora. Então você tem essas entidades que eles chamam de entidades protetoras. Uma, ela é feita também por entidades e seres do mundo animal e do mundo vegetal, chamados elementais. E entidades também ajudam. Ah, peraí. Okay. Desculpa, mas de vez em quando dá tilt aqui no aparelho. É isso mesmo. E aqui vocês têm uma missão de centro de cura, ou seja, uma missão que empresta o padrão vibratório para que esse centro comece a trabalhar. Vamos chamar, digamos assim, de entidade patrocinadora. Por exemplo, vamos supor que o centro aqui fosse um centro que trabalha a cor amarela, que aí chamaria-se o centro Centro Espírita de Umbanda Padre Francisco de Assis, que é da cor amarela, que é o Mestre Kutumi ou o Mestre Ramatiz. É a mesma coisa, eles trabalham com cores. Um até não chega para você e fala assim: olha, você tem que comer menos café, tomar menos café. Ele fala: você tem que trabalhar a cor verde, viu? Trabalha a cor verde que é melhor. Eles não falam sobre... eles só falam dessa forma. Então vamos lá. Temos aqui uma missão, duas missões, três missões, essa que dá o nome. Agora, a gente vem aqui, ó, e a gente tem uma outra missão aqui, que ela vem daqui também. Depois eu vou melhorar isso em outras aulas com o passar do tempo. Essa missão é a missão curadora. Eles operam, os dinas, que são intraterrenos, eles operam uma tecnologia absurda aqui dentro. Vocês não fazem ideia. O Pedro vê. Os caras chegam cheios de máquina, de não sei o quê. Enquanto a gente está aqui ouvindo uma música, ou fazendo aquele movimento que eles fizeram quando eu cheguei, né? Ouvindo as músicas e fazendo uns passos e tal, eles estão trabalhando, eles não querem saber. Olha que interessante isso. E uma coisa interessante, aí vamos para o fato mediúnico. Vou botar aqui uma figurinha. Vamos lá. Está aqui a figura? Esse é o Pedro. É o fato mediúnico desse local. O Pedro, olha que tem... O Pedro deve saber disso. O Pedro tem... Cada um de nós tem isso aqui. Tem uma entidade que é o chamado anjo da cabeça. Essa entidade, ela é uma entidade passiva. Ela apenas... A função dela é coordenar, digamos assim, ela é observar a nossa encarnação específica. A seguir, a gente tem três entidades de cada lado. É interessante, essa coisa é bem interessante. Cada um de nós, hein? Calma que não está todo mundo junto aqui não, né? Não é bem assim que funciona, mas em tese é isso. Essa entidade aqui é uma entidade que gera ectoplasma. É aquela entidade que, por exemplo, quando você... O Pedro acordou, está cansado pra caramba, mas ele tem que fazer uma palestra às 9 da manhã. Ele joga a ectoplasma para ele e o Pedro chega aqui como se tivesse tomado uma dúzia de café. Bonzinho. Essa segunda entidade aqui, veja bem, essas entidades aqui não encarnam no mais, elas ficam no astral. Essa entidade aqui é a chamada entidade protetora. É aquela entidade, cara, que se eu chegar com um fuzil aqui nele e der um tiro a queima-roupa, ela faz assim com a bala. Ela tira. Não tem conversa com essa entidade. E ela também é geradora de ectoplasma. Quando essas duas entidades não estão muito legal, por causa de um animismo que não está muito bom das pernas e tal, elas geram aqueles fenômenos chamados poltergeist. Que você vê a cadeira andando sozinha, a mesa não sei o quê. Isso é em função quando essas duas entidades aqui não estão muito bem conectadas. Essa entidade aqui, a gente tem relatos em centros espíritas de uma criança que cai do sexto andar do prédio e sai andando. Essa entidade aqui, você está dentro de um carro e sofre um acidente e não é para você ir embora, eles tiram você, botam você do lado de fora do carro, a polícia chega, pô, o carro está todo destruído, o que você está fazendo aqui? Ah, não sei, pô, estava lá dentro. Esse pessoal que tira você. Essa terceira entidade aqui é a entidade que faz a nossa agenda. É aquela entidade que faz... Eu vim aqui nesse centro, não sei porquê, como é que eu vim parar aqui no Meia, caraca. Eu moro em Copacabana, sou de garoto de praia, surfista, o que eu tô fazendo aqui? Com esses dois caras aqui atrás do quadro negro. Esses caras aqui, ó. Esses caras que vão agendando. Você encontrar fulano, você encontrar beltrano, você fazer isso, você fazer aquilo. Aí, aqui você tem o teu guia. Esse teu guia pode estar encarnado ou não. Esse é o teu guia que chega para você e fala: cara, eu já te disse para tu parar de tomar uma dúzia de café. Ah, é? Eu já falei para você parar de tomar café. Aí pode ser um guia encarnado, existe sim, existe. Esse segundo aqui é o nosso instrutor. E o terceiro é o nosso mentor mesmo, que é aquele cara que antes da gente encarnar, a gente reúne com essa turma. Cara, presta atenção, você não pode voltar para a Terra e ficar tomando café o dia inteiro. Não, deixa comigo, não vou mais tomar café. O cara vai, fica tomando café desde criança. Então, essa entidade aqui, inicialmente, essas também, ela aí conecta com esse cara aqui, com essa, com a chamada entidade que vai fazer a tecnologia, entendeu? Mas antes, tem uma outro pedacinho aqui que é assim, ó, uma bolinha, e aqui vem para cá. Isso aqui é a chamada entidade que trabalha as máscaras, que é, como é que foi o mesmo nome da entidade? Anton. Anton. O Anton, o Bezerra de Menezes, o Emmanuel, o Pai, não, Chico, é, o Chico Xavier pode ser, o Jesus, todos são, entre aspas, eles chamam de máscaras, que na verdade o Sananda mesmo, ele está lá, ele empresta a energia dele para cá, essa turma pega essa energia, vai para cá, e o médium aqui sabe que está conversando com Jesus, ou está conversando com o Pai Antônio não sei das quantas, ou com o caboclo não sei do que, ou com o índio não sei o que. E quando essa máscara aqui fica sem entidade, aí o que, que eles fazem? Eles pegam algum médium da casa e fala assim, peraí, aí o Pedro fala assim, peraí, agora está entrando aqui o príncipe das Astúrias. Na verdade, esse príncipe das Astúrias é ela que numa outra encarnação foi um príncipe nas Astúrias. Então eles pegam e pegam emprestado dela porque acabou as máscaras. Já veio o Atom, já veio Jesus, já veio, não sei, sabe, domingo passado... Era, eu me lembro que ele foi sequenciando. Peraí, que agora sou eu que vou falar. Tinha uma fila de entidades para falar com ele. Acabou a máscara, eles pegam de algum médium. Agora, o mais interessante é o seguinte: os ETs falam que com a transição planetária, praticamente isso tudo aqui vai acabar. A gente vai ficar talvez com duas entidades só. Porque a gente vai fazer a própria conexão nós mesmos. Nós mesmos vamos fazer a nossa cura. Aliás, não tem cura para fazer, porque não tem doença. A gente vai viver num planeta que não tem... Que é o que os espíritas chamam de planeta de regeneração. Aí o ET diz, que regeneração, cara? Vocês ficam com essa história de expiação e prova. Vocês têm que viver. Eles falam, a felicidade só é ganha quando você é feliz. Você acorda e faz tudo bom. Você vai, por exemplo, você acorda, vai no banco para pedir uma informação e você trata bem a pessoa que te atende, mesmo que ela às vezes não te atenda do jeito que você quer. E a gente não faz isso, a gente faz o contrário, a gente trata a pessoa mal. Aí o ET fala assim, puta, desculpe o palavrão, eu levei várias encarnações para juntar esses dois aqui nesse banco, só pro cara, porque aquela instante é um instante vibracional pro universo inteiro. E a gente joga fora aquela oportunidade. Ao contrário, quando aquela situação é bem legal, entendeu? Esse projeto Terra, por exemplo, eles fizeram uma coisa interessantíssima. Quer ver? Agora eu vou usar aqui meus bagulhinhos aqui. Aqui. Hoje eu vou fazer certo. Eles fizeram uma coisa interessante. Dentro desse projeto, que é um projeto específico, gente, em outros planetas não é assim que ocorre, tá bom? É só aqui na Terra. Ixi, nós estamos fazendo uma experiência aqui que é complicado. Então vamos lá. Aqui vou fazer uma bolinha aqui, peraí, para isso eu trouxe esse troço. Isso aqui é a Terra física. Perdão, essa é a Terra astral. Essa pequenininha aqui é a Terra física. Entendeu? Então, eles criaram essa Terra, eles chamam de Amala. Aqui na Terra de Amala tem uma parte que é, vamos imaginar uma parte aqui, por exemplo, aqui, ó, essa área aqui. Aqui é dividido em subzonas. Então, por exemplo, aqui fica uma área onde quando a gente dorme e a gente desdobra, a gente vai encontrar com as pessoas nessa área específica aqui, ok? Aqui. Essa outra área aqui é uma área onde ficam as cidades astrais, nosso lar, papapá. Tudo são hologramas. Quando morre um judeu que não tem essa noção, o cara acorda lá, tem sinagoga, ele se sente em casa. Ele fica, pô, que bacana, até todo mundo lá. Até o dia que ele chegou, vem cá, campeão, não quer essa portinha aqui te mostrar um negócio, não é bem assim que você está vendo. Aí ele descobre que não era aquilo. Então eles atendem a todo mundo ali. Tem uma outra área aqui que são hospitais, tem uma outra área aqui que são os umbrais. O umbral que nós chamamos de umbral, que para eles umbral é uma outra história, umbral para eles são portais. Mas nesse caso aqui, uma zona umbralina onde ficam os espíritos assim, sabe? Só que eles dizem que essa área do umbral está sendo limpa. E ele está citando aqui, tem espíritos lá que não tem mais condição de estar aqui nesse planeta e vão encarnar, entendeu? Assim como tem espíritos de luz que estão encarnando também. Então essa, entre aspas, esse encontro de duas frequências, uma que... Porque na minha visão, estudando a masofia, eu não acho que tem bem e mal. Existe uma forma de você sobreviver. De repente a maneira que ele tem para sobreviver está incompatível com a minha maneira. Entendeu? Mas eu tenho que ir para um planeta onde a minha maneira de viver seja mais compatível com o campo vibracional que eu tenho. Eles falam que aqui na Terra nós temos uma situação interessante também, que eu até mostrei da outra vez. Nós temos aqui uma linha, pá, né? Então você tem hoje na Terra aqui um espaço que tem um grupo de pessoas encarnadas extremamente desenvolvidas espiritualmente. Aqui você tem o contrário. Tem pessoas extremamente primitivas, que não têm condição de estar aqui nesse planeta encarnado, mas estão. Isso não é difícil nós que moramos aqui no Rio de Janeiro encontrar, fisicamente. É muito fácil. E tem uma área aqui que esse é que é complicado para eles, ETs, porque é tudo, hã? O que está acontecendo? Hã? Quem sou eu? Ih, cara, centro espírita, assim, fala sério, centro de Umbanda. Pô, tu viu assim uma palestra, maluco encarnou lá não sei quantas pessoas, que doideira, cara. Essa é a turma do An. Você acha que esse cara... Aí o que acontece? Aí era tudo, o que está acontecendo? Aí os ETs explicam que qualquer transição planetária faz assim, ó, só sobra isso aqui, entendeu? Só sobra essa faixa. Quem é que vai ficar nessa faixa? Os outros? Vai embora. Aí o cara vai acordar no outro planeta, igual naquele programa do History Channel chamado Largados e Pelados. É daquele jeito, gente. Vocês não entenderam ainda? É o que vai acontecer. Claro que ele estava citando a entidade, estava citando essas entidades extremamente... esses políticos, essa turma toda aí. Claro, tem graduações aí. Cada um vai para uma... Mas entendam bem, toda essa turma são seres humanos e estão em evolução igual a qualquer um de nós. Eles têm o direito de evoluir como qualquer um de nós. Entendeu? Eu sei que é chato você dizer para um cara que matou sua família inteira que ele vai ter que continuar a evolução dele, mas ele vai ter que continuar e você vai ter que perdoá-lo. Porque a energia do perdão é foda. Pede desculpa para os caras aqui. Essa energia do perdão... Essa energia do perdão é muito séria. Quando a gente trabalha essa energia, que é dificílimo, cara. Gente, eu tento trabalhar essa energia todo dia lá em casa. E às vezes é difícil, cara. É difícil você trabalhar essa energia. Sabe, eu vi uma cena ontem na cidade, naquela área onde está o pessoal em frente ao Ministério do Exército, porque eu estou indo ali para ajudar pessoas. Ele sabe disso. Eu estou indo ali para tentar... melhorar aquela energia ali, porque ela é complicada. Tinha um grupo, reuniu um grupo de católicos, mais ou menos a quantidade de pessoas que tem aqui. Aí veio um cara com uma caixa de som, começaram a rezar. Aí eu percebi que estavam rezando o terço. Não satisfeitos em rezar o terço, rezaram de joelho, naquele asfalto. E aí os ETs explicam que durante a transição planetária, quando as pessoas verem aquele disco voador no céu, vai ter nego de joelho, vai andar do Meyer até o Leblon de joelho, pedindo perdão por tudo que fez, e o ET vai olhar pra cara dele, que maluco tá fazendo aí? Entendeu? Diz o Luiz Gonzaga, e vários médiuns já falaram isso, o Pedro, se já não teve acesso, vai ter acesso a isso, a questão profética da coisa. Eles falam que eles andavam por estradas com milhões e milhões de pessoas, nego morto, nego em decomposição, nego, sabe, vivo, nego gritando, correndo, e os ETs com as naves assim, só puxando, puxa esse, puxa aquele, puxa esse, puxa esse. Aí um perguntava para o mas vem cá, você puxou um... Já fez essa palestra? Você já viu, né? Ele disse, pô, mas por que você está tirando esse cara aqui? Esse cara tá bom. Tem um ali que tá passando mal. Tirar esse pô. Entendeu? Por quê? Porque a nossa família espacial, ela vem resgatar a gente. Nas nossas naves, com os nossos corpos originais. Ou você acha que o meu corpo original é esse que eu tenho aqui? Não, meu corpo original é outro, que eu não sei qual é, mas é diferente, entendeu? É bacana. Eu não tinha entendido ainda o que eu estou fazendo nesse planeta, mas aí o Pedro, através das entidades dele, e uma médium maravilhosa que eu conheci em Bananal, onde minha mulher tem um sítio, uma mãe de santo chamada Dona Elzinha, ela é muito séria, ela jogou a carta, cartomante, né? Ela foi botando as cartas e falou, gente, o que é isso aqui, cara? Não estou entendendo nada. Tô anos fazendo... Quem é você, cara? Falei, pergunta para a tua entidade que eu também quero saber. Ela disse, não, você é um cara assim, assim, assado, que você está aqui, você veio de uma missão, você vai ajudar muita gente. Falei, isso é mais ou menos assim, né? Mas como é que eu vou ajudar? Domingo que vem você tem que dar uma palestra, não sei aonde, lá no Rio. Falei, aqui. Você entendeu? Então é uma coisa muito... Você quer ver uma coisa que eu acho lindo, que eu sempre ilustro nas palestras com isso? Deixa eu... Várias outras, né? Tô ferrado. Não, várias outras. Aqui, ó. 7 e 8. Tem aqui que é interessantíssimo pensar. Quer ver? Ah. Durante a transição planetária, durante o nosso projeto Terra, ele, o nosso querido Sananda, que eles chamam de, o nome dele para os ETs é esse aqui, ó. Eles chamam de Itza ou Issa. Então, é Itza, aqui vem um outro nome, Om Rabi. Se você chegar para um ET e falar assim, Itza Om Rabi, eles sabem quem é. Inclusive, essa entidade, ela ainda tem o corpo físico dela. Se você for num planeta chamado Nada, N-A-D-A, que é um planeta lindo, que fica na constelação de Sirius, ele tem uma base dele lá, ele e a contraparte dele, que é Madzila Sur, que seria aqui na Terra, foi Maria Madalena, a contraparte dele. Ele já é um ser andrógeno, mas é um ser andrógeno que ainda tem corpo físico. Então, se você vai chegar no planeta Nada para falar com Jesus fisicamente, ele pode se manifestar para você como Itza Om Rabi ou como Madzila Sur. Vai bater um papo contigo, não belisca ele porque vai doer. E diz ele, porque ele teve 12 trabalhos para fazer, como todos nós, cada um de nós vai ter na nossa evolução. Então ele escolheu esse projeto, esse trabalho, de juntar vários povos sobre uma organização, sobre uma coordenação. O rebanho, não sei o quê, um só pastor, aquelas coisas todas. E ele, durante uma fase da nossa transição planetária, que foi pós o acidente solar, um amigo dele lá, da turma dele, falou assim, caraca, nós estamos ferrados, porque a gente perdeu muito tempo. Porque, entendam bem, quando você tem uma transição planetária, você tem o planeta que gera uma civilização, aquela civilização tem um prazo para evoluir. Se a civilização não evolui dentro daquele prazo, ela é sacada. Então, no nosso caso, a Terra teria que fazer a evolução dela aqui, para esse ponto, que é o ponto principal quando as duas Terras, a física e a astral, vão se encontrar. Eles fizeram isso aqui, ó. Aqui teve dilúvio, Noé, aqui teve Atlântida, Lemúria. Eles tiveram que fazer tudo rápido, e os avatares. Os avatares foi uma criação deles, para poder tentar explicar para a gente que focinho de porco não é tomada. E aí, o que aconteceu? Jesus foi... Vocês têm milhões, bilhões de universos, mas tem um que é o primeiro. É o primeiro universo onde tudo começou. Chama Dharamar. Esse é o primeiro universo, a primeira mônada. É de lá que nós viemos, todos nós. Começamos de lá. Olha que isso é brabo. Ele vai sentir a vibração. Cada universo é comandado por um Cristo, que é o Cristo, aquele casal. Do casal vem para o Cristo da galáxia. Do Cristo da galáxia vem para o Cristo do sistema solar. Do Cristo do sistema solar vem para o Sol. Do Sol vem para os planetas. Jesus, ele pegou, foi lá em Dharamar, chegou lá em Dharamar para esse casal, falou assim, gente, me ajudem, porque o problema daquele meu sistema solar lá é um problema do universo inteiro. Nós somos todos uma coisa só. É como se eu tivesse com um problema aqui no meu dedinho mindinho e eu sou todo esse conjunto de universos. Jesus foi aqui, falou, aquele negócio lá embaixo do dedinho do pé é responsabilidade sua, me ajuda. Aí olha o que que o Mabiza fala, que eles falaram. E ao ser seu, o dele, nome anunciado, então fez-se nos céus o maior de todos os silêncios. Porque ele desce Ele dali ele desce. Aí esse casal chega e fala. E ao ser anunciado o nome dele, então fez-se nos céus mortos de todos os silêncios. Por essa precisa razão, até hoje ecoa no éter sua exclamação: luz, aberto para vós, estará doravante o caminho para o Pai. Alfa, ômega. E assim, observo, e assim aberto, permanecerá esse caminho, porque lá fui, Jesus falando, recebido um dia, e para lá hei de retornar. Quando for esse dia, estareis comigo, salve. Isso dito por uma entidade da mais alta luminosidade. Então ele foi lá e ele vai voltar. Você imagina um camarada desse voltando através de vários universos com a solução do nosso problema aqui. Ele, quando esteve aqui como Jesus, o que, que ele fez? Os ETs explicam, é muito simples. Ele falou: olha, eu vou ficar com o sofrimento de vocês, tá? E vocês corram atrás e adquiram conhecimento. Porque ele vem mostrar que todos esses aqueles problemas do corpo etérico em função do acidente solar estavam solucionados. Então ele pegou o nosso sofrimento naquela época, tanto que ele passou pelo que ele passou, e eles falam o que ele sentiu, porque ele tinha total autoridade para dizer: ah, pode enfiar quantas facas tu quiser que eu não vou sentir nada. Ele fez questão de sentir cada probleminha ali, porque ele falou: eu vou pegar o sofrimento de vocês e eu dou a vocês o que é a evolução, gente. Evoluam, se tornem seres humanos. Beleza, a gente não aprendeu nada, continua a mesma coisa. O Caio, o nosso amigo, vem aqui, pega uma entidade, dá uma palestra como ele deu agora hoje, que eu assisti, como domingo passado. Aí a gente sai daqui e não aprendeu nada. Aí é complicado, né? É, tem que cair pro tiro. Você imagina, eu falo ele porque olha o que eu estou mais perto, mas a entidade lá que me atendeu lá em Bananal, coitada, ela também fica, você perto, ela fala: Paulo, eu estou ficando cansado aqui com essas cartas, me ajuda, que a entidade está fazendo umas perguntas para eu te fazer, faz aí essa. Ai, meu Deus do céu, eu não estou entendendo mais nada. E olha que ela é uma média experiente, ela atende pessoas do país inteiro, vão lá para Bananal, uma cidadezinha desse tamanho, para fazer carta com ela. E ela fica, gente, e ela não cobra quase nada. Ela fala: gente, eu estou cobrando só para comprar o leite aqui, ou coisa. Porque tem que cobrar alguma coisa, não tem como não cobrar, coitado. Precisa cobrar. É, sabe? É diferente de você usar aquilo para ludibriar pessoas, é completamente diferente. Então é isso, gente. Eu acabei que a Jaci, prometo fazer uma palestra sobre Iona, tá? Ionas e corpos e tal. E basicamente é isso, gente. A gente tem uma, como é que se diz, um aprendizado longo, mas que tá acabando o tempo, entendeu? Porque isso tudo que está acontecendo no planeta já estava devidamente planejado, entendeu? É preciso haver essa energia que pum, dá um sacode, porque você está assim, né? Eles chamam de energias hadas, né? De repente ela, tuf, aí vem aqui. E é isso que vai acontecer com o planeta. Nós estamos mais ou menos aqui, ó. Vão acontecer coisas que vocês viram até agora é só brincadeira de criança. O bicho vai pegar. Os ETs são claros. Dessa linhagem de Osnahan, Osnahan, que foi as cinco cidades está nesse livro aqui. Eles falam: não vai ficar pedra sobre pedra. Se ficar alguma pedra, a gente tira. Só vai ficar aqui em todas. Vocês têm que entender uma coisa, eles falam: toda essa civilização de vocês no planeta acabou há muito tempo. Ela só está de pé a estrutura dela. Isso a gente vai tirar. Entendeu? Não vai ficar um. Eu não sei por onde é que eu vou, mas eu sei que vai ser complicado, gente. E ela me disse, a média, olha o meu apavoramento aqui, apavoramento em termos que eu estou doido para encontrar com eles. Ela disse: foi feito um trabalho comigo, pela mãe da minha irmã, que coitada, é uma pessoa infelizmente, muito, mas já, pra, por mim já foi perdoada. Ela fez um trabalho com uma mãe de santo aqui no Rio, violento, que me quebrou, foi me quebrando aos poucos. Então agora eu vou ter que fazer lá em Bananá uma limpeza, e ela me disse, a entidade está te avisando, depois que feita essa limpeza, eles vão começar a aparecer para você, e aí tu tá ferrado, eles vão falar direto com você o que eles querem que você faça. Falei, gente, que vai vir os caras não têm a aparência que a gente tem. Tem uns caras que são assim, ó, tem uns olhão assim, tem umas, são mais ou menos assim, ó, tem uns orelhão assim. Mas já imaginou, cara, você tá de casa na cama, parece um bicho desse, com o corpinho dele aqui, com três dedinhos. Oi, PC, tudo bem? Olha, a gente quer que você vá lá no centro amanhã de novo. Caraca. Que horas? Vai lá, a gente... Ah, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Marquei com a Jaci de vir aqui. Aí, liguei pro meu um motorista amigo meu de táxi. Falei, fulano, tá tudo certo, beleza. Daí a pouco, faltava o quê? Uns 10 minutos para eu sair de casa, para vir para cá, lá em Copacabana. Ele me deixa um áudio. Cara! O carro quebrou, não liga, desligou, tô preso aqui embaixo na tua rua, não consigo ligar o carro. Eu falei assim, tá bom, e agora? Acho que eu vou ligar pra Jaci dizer que tá cancelado o negócio. Não, não vou fazer isso não, eu vou descer a escada, vamos desse maluco. Comecei a descer a ladeira, porque a minha mulher mora em Santos Brasil, tem uma ladeira assim. Quando eu tô chegando lá embaixo, eu só escuto um táxi com uma mãozinha assim. Entra aí, cara, não tô entendendo nada. O carro ligou do nada. Falei, caraca, bicho. Aí eu quieto aqui, falei, tá bom, beleza. Mas ele já me mandou uma mensagem dizendo que o carro quebrou mesmo. Mas eu já tô aqui, já fiz a palestra, até agora olha pra minha cara e fala assim, se vira, arruma. Outra vez, tentaram me impedir da outra vez, da outra palestra, ah, que ficou sem som no vídeo, ah, é, só tentaram. Agora ficou melhor do que... Mas você entenda uma coisa, porque isso que ele falou tem a ver, mas é interessante. Essa área aqui toda está muito protegida, gente. É porque esses caras são terríveis. A área de um centro espírita como esse é protegida. Quer falar um negócio? Vou falar um negócio para ela aqui. Ela deu uma palestra interessantíssima depois que eu falei naquele domingo. E ela falou uma coisa que os espíritas falam muito. Não, porque o nosso corpo é apenas um corpo. O ET não fala isso. Ele fala, essa é a tua manifestação naquele meio ali, naquele ambiente. Cuide dela. Cuide dela. Cuide do seu corpo. Entendeu? Porque você vai precisar dele. É. Entendeu? É interessante isso. Esse trabalho que é mediúnico que está sendo feito através dos centros é de uma importância vital para esse projeto de transição planetária, porque a transição vai depender de como está o teu conhecimento. Você vai abrir a porta... Tem lá uma opção de... Tem três sóis na tua frente, duas luas, opção de nave espacial passando de cima para baixo, dando tiro, e você... Ah, beleza, acho que eu vou lá dar uma caminhada na praia. E o teu vizinho já rezou 3/3. O cara tá apavorado. Depende da maneira que você tiver o conhecimento. Aí você vai ter que bater no... Ô, vizinho, vem cá. Vem cá, chega aqui. Vou te contar, olha só. Isso aqui é isso, isso, isso, isso. O quê? O Mara? Gog? Antes, o que você tá falando, cara? Tá maluco? Você tá vendo o disco voador aí? Eu tô apavorado. Fica apavorado não, cara. Fica tranquilo que eles vão te pegar a hora que eles acharem. Eles têm, olha só que coisa interessante. Desculpa, mas... Deixou, eu falo. Cadê minha plaqueta? Tá aqui, cadê? Ah, tá aqui. Eles falam que, por exemplo, nosso querido, uma dessas missões que tem aqui do planeta Terra é a missão de Astacheran, um comandante solitário que foi procurado por Itzhak Rabin. O Itzhak Rabin foi lá, procurou por ele e falou, cara, estou precisando muito da tua ajuda. Ele falou, deixa comigo. Ele é um ser evoluidíssimo, é o que as correntes católicas chamam de, como é o dragão lá de São Jorge, o outro chama de Arcanjo Miguel, não sei o quê, mas é o Astaxerã. Então, eles criaram uma missão aqui, que é o seguinte, existem duas câmaras de entidades que tomam conta, 12 câmaras superiores e 36 câmaras inferiores, e eles têm aqui na Terra quatro situações físicas que tomam conta desse projeto de Astaxerã, que é, primeiro é o projeto Ducas, que são os representantes do Conselho na Terra, com sede nos Andes, na Cordilheira Andina, que é a chamada Ordem do Côndor. São, na verdade, quatro ordens superiores. Tem os chamados, eu vou escrever aqui para vocês, é HAL, TSI, Maens. Esses caras aqui estão nos Estados Unidos, debaixo das montanhas dos Apalaches, montanhas rochosas. Essa turma aqui é responsável por qualquer disco voador que alguém tenha visto aqui nessa sala. Não tem um disco voador que não seja visto, que esses caras não estão com controle total. Agora, aqui no Brasil, numa cidade chamada Montes Claros, em Minas Gerais, tem uma ordem chamada Valderes, que fica lá embaixo. É uma ordem monstruosa que tem o registro de cada extraterrestre que tem nesse planeta. E pasmem, eles acharam uma mulher, uma vez o Luiz Gonzaga conta, descobriram uma mulher através de um centro espírita que eles não sabiam quem ela era. O que, que essa mulher está fazendo? O que ela está encarnada aqui? Quem é esse ser? Quem é essa mônada? Eles conseguiram esse extraterrestre e a gente não sabe quem é. E a mulher veio, encarnou, tem dois filhos, não sei se ela está encarnada, mas ela estava aqui. Mas essa ordem aqui, que fica embaixo de Montes Claros, em Minas Gerais, ela tem o acesso a cada um de nós aqui. E a quarta ordem é aquela que eu mostrei, que ele falou, da entidade que veio, são os Visiatmões. São aqueles caras que eles são aquartelados em Marte. E essa turma é a turma que nos ajuda. Jesus tem uma guarda pessoal dele, que são, se não me engano, 1.280 casais. Você olha o grupo de Jesus andando na rua, é tudo com aqueles hobby, com aqueles capuzes, tipo o Obi-Wan do filme Guerra nas Estrelas, não é? Obi-Wan Kenobi, igualzinho. São os Ramamaens. Você vai com Jesus, são 1.280, se não me engano, casais, são os samarianos, uma coisa assim. Eles acompanham Jesus. E durante, uma coisa interessante, durante a quarentena nossa, que eu falei lá atrás, assim como vieram os camaleões, vieram também um povo de altíssimo nível, como é que se diz, desenvolvido, de evolução, chamado Éleres. Escreve assim, Éleres. Não, Éleres aqui, Éleres. Esse povo, quando a turma de Jesus voltou para a Terra, depois que a quarentena acabou, os homens do mundo, encontraram eles, porque aqui a situação que estava era a seguinte, estava eu, por exemplo, eu era um cara todo sujo, morando com uma macaca, casado com ela e tendo filhos macaquinhos, misturado com homem. Tudo sujo nas cavernas. Essa foi a situação. Tanto que os Omaras, quando viram eles, os irmãos deles assim na Terra, eles começaram a chorar. Está nos poemas dos Gonzaga Scorsese. Eles choravam de ver as pessoas assim nessa. Porque todo mundo foi largado aqui. Teve um acidente solar, não podiam fazer nada. Vai embora, depois volta para ver o que aconteceu. E eles encontraram os Éleres ajudando, dando comida na boca, explicando para o cara, o ser humano, olha, você é sete onas, você tem que ficar aqui, deixa a macaca ali. Não, mas eu quero a macaca. Não, deixa a macaca lá, que ela é do reino animal, deixa ela lá cuidar. Esses Éleres foram chamados por Jesus, vão lá no planeta que ele estava, se não me engano, ele estava em Vênus, fazendo, se preparando para vir para a Terra. Eles vão lá e Jesus fala: puxa vida, quero que vocês me ajudem. Quero muito da sua ajuda, de vocês, porque vocês, tanto que na Bíblia diz, não, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, não mostre a sua mão esquerda o que você fez com a direita. Isso é Hellery, é filosofia Hellery direto. Eles ensinaram muito para a equipe de Jesus e vice-versa. Tanto que eles trabalham juntos hoje em dia. Se você vê um Hellery, é de uma luminosidade, é impressionante. Os caras são lindos. E o negócio deles é fazer o bem. Eles viajam planetas e planetas e planetas e planetas e universo só fazendo bem. Fogo, né, cara? Caraca. Obrigado, pessoal.